Ya es, man. Rueda. Ya es. Rueda. Vai, vou vender depois aí. Eu vou vender depois. Isso toca disco do DJ, não vem? Já tá aí já, cara. Em cima de rima, assim se define a nossa trama. O conflito interno, laços morais, o que se esconde atrás da fama. Busque a apreensão do elemento tão invisível como a química. Tem um scratch corrosivo, não acredita em Papai Noel, mas vai te dar um bom presente. Com raros toca disco até os seus braços ficarem dormentes. Eu estou rimando dessa forma, pra te fazer feliz. É evolução no seu ouvido. Hip hop é até raiz, quatro elementos de fé. Sou lá de Santo André, aqui uma rum radical black. Ou trama da rima, como quiser. Mostra acima a batida, a sua. Na vista, o vilão dos toca-discos, só no oeste é o que há. Risca de trem, medei, sei, preste atenção, esteja tocando. Então se bora, vamos nessa. Risca de trem, medei, sei, preste atenção, calma, esteja tocando. Então se bora, vamos nessa. Aí, aqui é mais um linha de frente da Sul. Da banca PC-16 é pregador do. Todo mundo perante Deus tem direito à estia. Tô junto com meu aliado sagaz, DJ Cia. Vou aproveitar para saudar os quatro cantos. Respeito e amor aos ladrão, sangue bom, todos os malandros. Dos camaradas de todas as quebradas eu peço paz. Para norte, para oeste, para sul e para leste. Você quer paz? Corre atrás, mano, vai, vai, vai. Mude para melhor o mundo, mano, obedeça ao pai. Satanás quer você na lama ou queimando com ele nas chamas. Jesus te dá a salvação, é do céu, meu irmão, que vem a redenção. Lembre sempre dessa fala, a proteção que você precisa não usa fardo ou cospe bala. Frase essa do Eclesiastes, em nome de Deus eu te peço, evite catástrofe. Não morra como Loki, seja você mais um guerreiro do hip hop. Risca de trem, medei, é pra chapar, conexão ABC Zona Oeste. O rap se espalha no ar, pior que uma peste. Aí, irmão, sangue bom, se liga no que eu digo. Respeito é a chave, da rima fica de bandido. Meu amigo, seja preciso em tudo que você faz. Seja b-boy, grafiteiro, DJ ou MC e mais. Paciência, ponteiro do relógio não retarda. Faça sua correria, a vida não para. O rap é a trilha sonora que representa a periferia. O gueto é assim, radical black na batida. Minha viagem não é de pó, é pro mundo melhor. Eu tô na pressa. Eu tô na pressa, minha viagem não é de pó, é pro mundo melhor. Eu tô na pressa, eu tô na pressa. Obrigado, Lu. Risca DJ, medei, sei.